Você não tem heroína, então usa o gafão. Viciou os seus primos, talvez sua irmã. Mas aqui não tem vilejo. A 42, me diz pra onde é que você vai depois. Porque você deixou suas veias fecharem. Não tem mais lugar para as agulhas entrarem. Você não conversa, não quer mais falar. Só tem as agulhas pra te ajudar. Cadê o bronze no corpo? Os olhos azuis. O seu corpo tem marca de sangue. Você não sabe se é março ou fevereiro, trancado o dia inteiro dentro do banheiro. Dado, dado, dado que fizeram com você. Dado, dado, dado que fizeram com você. Cadê os seus planos? Cadê as meninas? Você agora enche a cara e cai pelas esquinas. Eu quero você, mas não vou lhe ajudar. Não me peça dinheiro, não vou lhe entregar. Cadê a criança, meu primo e irmão? Se perdeu por aí, com seringas na mão. Dado, dado, dado que fizeram com você. Dado, dado, dado que fizeram com você. Dado, dado, dado que fizeram com você. Dado, dado, dado que fizeram com você.